ela, vem cá, e pega ele pelo pé. Verbalizar. Se ela não verbaliza, ela vai adoecer. É pela saúde dela até. Vai ficar com depressão. Aliás, isso é tão curioso que até o matuto lá do meu querido Ceará sabe disso. Porque eles dizem, esses autores também, que você reprimir sua raiva pode causar até prisão de ventre, constipação intestinal. E o matuto lá do meu querido Ceará, muito sabe em sua simplicidade, diz, olha, quando ele vê que alguém está prendendo a raiva, ele diz, olha, fulano de tal está enfesado. É, está cheio daquilo que você está imaginando mesmo. Porque prendeu a raiva, como o intestino é um órgão responsável de colocar tudo de ruim para fora, se a pessoa não coloca a raiva para fora, o intestino pode, claro, prender. E aí a pessoa fica enfesada. Olha como as palavras, a gente vai ver a raiz delas, não é? Então agora as mulheres sabem por que elas tomam tanto laxante, né? Porque elas normalmente têm dificuldade em lidar com a sua raiva. Porque foram ensinadas desde pequeninas que tem que obedecer sempre o marido, que o maridão sempre tem razão, que tem que dizer sempre sim, não é verdade? A mulher brasileira na América é diferente? Ah, graças a Deus. Fico feliz. Estão evoluindo, né? Então, meus amigos, a gente vê que a depressão pode ter muitas causas diferentes. A gente aprender a lidar com a nossa energia agressiva, a lidar com a nossa ansiedade, com o nosso medo, com o nosso orgulho. Basta tratar as imperfeições que nós temos. Então vai ser no estudo da doutrina espírita, nesse trabalho de reforma íntima, que a gente vai ter a melhor resposta para a depressão. Utilizar-se do Evangelho de Jesus como roteiro de amor para nossas vidas. Porque vai ser o amor o melhor remédio para a depressão. Trabalho no bem. Aliás, eu queria falar para vocês aqui sobre umbral. Porque tem muita gente com medo de ir para umbral. Vocês têm medo de ir para umbral, meus amigos? Tem, não? Eu morria de medo de ir para umbral. Vocês não têm medo, não? Ou já estão conformados que vão? É, tem muito espírita com medo de ir para umbral e por isso que é com depressão também. Mas Frederico Menezes, esse extraordinário orador espírita, num seminário em Fortaleza, tirou o medo de todo mundo que tinha de ir para umbral. Ele disse, meus amigos, não tenham medo de ir para umbral, não. E todo mundo disse, por que, Fred? Porque lá está assim de gente conhecida. Você vai chegar lá, vai encontrar o Gilberto. Mas Gilberto, você aqui... A Jane, o Dez, mas vocês todos aqui? É, pois é, e tal. Vai encontrar aquela pessoa complicada, aquela sogra terrível também, você vai dizer, ah, você, eu tinha certeza que ia pra cá. Então, por que esse medo de umbral, que coisa e tal? Agora, eu, se desencarnasse alguns anos atrás, meu amigo, certamente ia umbral. Porque eu ia ficar encostado numa pedra, lá, diz que naquelas regiões escuras tem umas pedras lá, né? Ia ficar encostado numa pedra lá, chorando, me lamentando. Mas por que eu não recebi, não aceitei o convite para ir trabalhar na casa espírita? Por que eu não fiz um pouco mais? Por que não ajudei, pelo menos financeiramente, mensalmente, a ajudar aquela instituição que é o foco de luz da divulgação do Espiritismo no planeta? Ia ficar me lamentando com remorso, sentimento de culpa. Os espíritos bons viriam ao meu lado, tentavam me ajudar e não conseguiriam. Por que quem está num padrão vibratório muito baixo não consegue enxergar os espíritos que estão num padrão vibratório mais elevado? Mas os espíritos superiores conseguem. Então eu ia ficar lá anos, décadas, séculos talvez. Mas você sabe o que, é que eu vou fazer hoje se eu for para umbral? Eu já falei para minha mãe. Mamãe, quando for me enterrar, coloque na minha roupa um crachá, uma plaquinha escrita trabalhador. Então quando o pessoal me encontrar do lado de lá, vai olhar para mim, mas Nazareno você diz, não, mas estou a trabalho. Então se a gente for para umbral, vamos trabalhar. Vamos dar palestra no umbral, fazer estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo dos médiuns, dar passe, socorrer quem está lá com problema. Por que a gente vai ficar lá com remorso e lamentando? Não. Vamos trabalhar. Floresça onde for plantado. Meus amigos, umbral não é um lugar geográfico, não. Os espíritos dizem que é um estado de consciência. Tem gente no umbral hoje aqui na Terra. Tem gente em mundos superiores aqui, encarnada. Então é um estado de consciência. Até o Papa João Paulo II afirmou isso.